Bom dia, pessoal. Lendo aqui a passagem de hoje, eu fico pensando, eu queria convidar vocês a fazer a leitura de trás para frente, começando com o texto de 1 Tessalonicenses 4, principalmente o final dele. A gente vê uma coisa que nos prepara de um lado para essa semana do Advento, no qual a gente celebra no domingo a alegria. A alegria daquilo que a gente ainda não vive, mas que está prometido. No entanto, essa alegria que a gente ainda não vive, a gente ainda não vive, porque a gente acaba tendo que confrontar-se e se colocar frente a frente com as consequências das escolhas que a gente faz. O texto de Isaías que a gente leu, ele é extremamente pesado. E ele é extremamente pesado porque ele relata a consequência colocada inteira a partir daquilo que as pessoas escolheram. É terrível olhar e ver que quando Deus decide botar um fim nos processos equivocados da vida da gente, ele faz de uma maneira definitiva. Deus não vai pelas bordas. E ele não faz isso com o desejo, a sanha de punir, porque é agradável punir. Mas é porque tem que botar um fim. Quando as coisas têm que chegar a um fim, elas têm que chegar a um fim. E se a gente foi demais numa determinada direção, se a gente exagerou numa determinada direção, se a gente transformou as coisas numa determinada direção de maneira radical, somente uma medida radical coloca fim àquilo. E quando acaba, acaba. O texto, quando eu falei que eu queria de trás para frente, nos chama a olhar como é que a gente evita chegar lá. Acho muito interessante que no versículo 11 de 1 Tessalonicenses 4, existe uma palavra que pode passar batida, mas é: esforcem-se para ter uma vida tranquila. Normalmente a gente associa uma vida tranquila à falta de esforço ou à ausência de esforço. Eu não preciso me esforçar para uma vida tranquila. Vida tranquila é exatamente quando eu paro de me esforçar. Mas aí Paulo vem aqui e fala: esforcem-se para ter uma vida tranquila. Ou seja, isso quer dizer que uma vida tranquila não cai no seu colo porque você é um afortunado, porque você é um cara que vive com a sorte ao seu lado. A vida tranquila é o fruto de uma construção esforçada para conseguir isso. É andar de maneira ordeira. E ele fala isso dando as dicas de como fazer isso. Primeiro, cuida dos seus próprios negócios. Cuida da sua própria vida. Para que ninguém precise cuidar da sua vida. Se você cuida da sua própria vida, ninguém irá cuidar da sua vida. Não porque você não vai permitir, mas porque não será necessário. Cuide dos seus próprios negócios. Então, o que que está errado na sua vida? Cuida disso. Se você observar, é muito fácil a gente ver o que está errado. Qualquer coisa que outra pessoa faça errado, todo mundo vê. Eu vejo, você vê, todo mundo vê, a gente comenta e tal. E aí tem um esforço deliberado. Bom, uma vez que eu tenho a capacidade de ver, julgar, falar sobre a vida do outro, como é que está a minha? Cuida do seu próprio negócio. Cuida daquilo que é seu. Preocupe-se com a sua vida. Trabalhe com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Se a gente não tiver um trabalho absolutamente objetivo, com a finalidade de que a gente não venha a depender de ninguém, a gente vai ciclicamente passar pelo que nós já passamos N vezes na Casa da Videira, que é por não estar com o olhar muito atento para o nosso próprio negócio, e eu estou fazendo aqui uma autocrítica bem séria, por não estarmos focados em fazer o possível para que, como eu disse numa reunião nossa, é depois da vírgula que a gente olha as coisas, é depois dos nossos detalhes, é no desperdício, na coisa do dia a dia, a gente vai acabar inexoravelmente dependendo dos outros. Quer dizer que isso nos leva até uma situação na qual a gente seja orgulhoso e não precise depender de ninguém? Não, isso é o contrário. A gente pode depender quando a gente é atingido por alguma coisa que a gente não tem controle. Mas o ideal mesmo é que a gente trabalhe de tal forma que a gente se torne tão abundante que a gente possa, na verdade, ter para socorrer os outros e não precisar ser socorrido. Não é vergonha ser socorrido. Já foi socorrido N vezes. Nós já fomos socorridos N vezes. Mas a nosso chamado é exatamente no sentido contrário, e isso é onde a gente coloca o nosso esforço. Porque se a gente estiver focado em melhorar a nossa produção, melhorar a nossa administração, melhorar a maneira como a gente toca a vida da gente, vai sobrar tempo para fazer o bem para os outros. Vai sobrar tempo para poder socorrer os outros. Vai sobrar tempo para ser mais humano. Vai sobrar tempo, porque você não vai ficar chateado com você mesmo, nem vai ficar chateado com os outros. Então, quando a gente começa a levar a vida assim, andando decentemente, aos olhos que são de fora, de modo que todo mundo veja que a gente não só está trabalhando demais, mas a gente está se esforçando para uma vida tranquila. Quando as pessoas olham de fora e veem isso, a gente cai num bom testemunho. Então, como tem que ser a nossa vida? Tranquila. Tranquila, fruto de quê? Disso ser o fruto daquilo que a gente empenhou, nosso tempo, nossa palavra, nossa dedicação. Para que isso aconteça, a gente se planeja, a gente se coloca numa vida ordeira. E a gente não perde tempo com bobagem. Um desses esforços está no começo do texto de Tessalonicenses, que é o controle das paixões. Ele especificamente fala de imoralidade sexual. E a gente vive num mundo onde isso está muito fácil. Mas o chamado realmente é a gente tomar cuidado dos nossos corpos e das nossas paixões. E definitivamente a paixão mais terrível que nós temos, mais forte, que eu tenho, que você tem, é essa da pulsão sexual. Freud foi muito boa falando disso. Freud explorou esse tema muito bem. Ele não estava errado em dizer que essa é uma fortíssima paixão. Talvez ele tivesse equivocado em dizer que essa fosse a única paixão. Mas seguramente ele não está errado quando o caso é a gente perceber que essa é a mais forte das paixões. Então, uma vida decente, santa, pura, reta, é o primeiro passo para que a nossa energia interna, que está normalmente direcionada nessa área sexual, possa ser direcionada para o trabalho, para a ordem, para outras formas de prazer. Para que a gente não tenha que ir levado por essas pulsões e paixões e desejos e impulsos e reações não pensadas, arcar com consequências terríveis nas quais Deus tem que colocar um limite. E quando ele faz isso, como disse lá no texto de Isaías, é duríssimo. Alinhar o nosso coração com o de Deus vai nos permitindo chegar no objetivo. Eu queria sugerir isso, que o nosso objetivo fosse e permanecesse sendo o de uma vida tranquila. Quando a nossa vida não está tranquila, e nesse momento a gente não está com a vida muito tranquila, É porque as coisas não estão muito bem. O que que a gente faz? Faz exatamente o que está fazendo agora. Para. Se esforça. Se organiza. Objetiva. Marca prazo. Trabalha duro para que a gente possa ter uma vida tranquila. Nossa finalidade não é trabalhar duro. A nossa finalidade não pode ser ficar num esforço permanente que não tem fruto. E o fruto do nosso esforço, do nosso trabalho, só vai valer a pena quando for a nossa vida ser tranquila. Tranquila nos nossos relacionamentos mais íntimos, tranquila nas relações para fora, tranquila com relação ao que está ao nosso lado. Nós não temos vivido uma vida tranquila. Isso é prova de que tem que mudar. Fico feliz em ver que várias coisas no nosso meio nós estamos fazendo nesse sentido. E devemos continuar assim. Bom dia, pessoal.